Stuff, Tampo 1, Docking, 06-08, com Alvin. 1963, correto, posição 2, chame pronto. Já estou na frente, ele é só. Pode olhar, fumei a 2-5. Pode voar para o Edmonte, voo mais à frente. Corrigindo 4201. Inicialmente mantém a via do 4201. Está tudo na bonita. Gentileza, 4201. Sinal na curta, embaixo da vaga. Sinal 9970, pouso pesado 90, vento variável 2-9. Negativo, limpo, pouso sinal, apoiado. Para 958, da presente voo Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1013, está autorizado a nossa altura da pista no zero, reporte estabilizado. Voo de Duna, desce para 2.000 pés, autorizado a DLS, vai reportar estabilizado azul, 4958. Puxarei 62 no 1, livre só nós, camarada. A vetoração tem condições de reduzir para 1.709. Afirmativo, está 3517, descendo para 4.000 pés, ajuste no 0.300 e 1.709. E informo que é o número 3 agora na aproximação, vai seguir um ATR 72 na aproximação, se aproximando pelo setor sudoeste de Salvador. Xalé 6225, chame Recife 128.8, alterna 126.0. 288-260-6225. Acelerão 9970, solos 28, livre à direita na Fox. Táxi autorizado até o parte 3, fica atento ao balizador. Vai livrar o sobrevoo. O sobrevoo agora é suburbano. Está autorizado até pelo setor Whisky e não interfere com o 0. 0-0-4-5-8. Azul 2775, complete a final de chame torre 118.95. 1895 azul 2775. Obrigado, bom dia. 4-9-5-8, reduz a velocidade para a aproximação final. Tá reduzindo, azul 4958. Sou de Salvador, bom dia, 2775, final LS 190. Azul 2775, bom dia, altímetro na 093. Avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento 0, 10 graus e 03 nós. Pouso autorizado no 02775. Fomo tráfego, Robson 44, mantém o setor norte do campo, não interfere no eixo de aproximação. Tá, 180. Alô, azul Alfa, uniforme Juliette. Prossiga. Bom dia, Alfa, uniforme Juliette, participando da autorização de rebote do parte 3 para o parte 1, posição 01. Observe a passagem de um Boeing da Sideral no parte 3 após iniciar o rebote, chamando para ingresso no parte 1. Após a passagem do Sideral, autorizado, chamando para ingresso no parte 1, graças. Golfo está na imagem, vai prosseguir para o ar Whisky, não interfere com o ar. Então, meu Golfo autorizado para o ar. Setor Whisky, chame o controle Salvador em 208, até volto. 208, até, sofre. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, Hotel Romeo Golf, prossiga. A minha escala é em mar, seguindo com o Whisky 500 pés, o sobrevoo é suburbana na sua escuta. Excelente, Hotel Romeo Golf. Gente, segunda direita pela Índia, no ponto de espera acima para o 62, Dudu. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4958. Bom dia, Azul 4958, altímetro 03, ao número 2, tráfego precede a TR da companhia, final de uma milha. Agora com 100 de ground. Aguarde a autorização de pouso. Guarda, Azul 4958. Coordena o pessoal do solo após passagem das bases da Avianca livre no 2, chama o táxi. Gente, reporte estabilizado. Azul 4958, tráfego anteriormente mencionado, toca agora pista 1-0, continua a aproximação, aguardando pista livre, caso negativo, autorização de pouso, reporte na ADA iniciando a remetida. Ciente, Azul 4958. Está na mínima já de aproximação, vai completar 2995, está 3547. 118, decimal 95. É, 2895. Azul 775 no solo 33, libera a direita na eco. Táxi não me escuta via Alfa Kilo, chame no Pat 3. Direita, eco, Alfa Kilo, chamar no Pat 3, Azul 275. Azul 4958, pista 90 livre, pouso autorizado, vento 020 grau, 039. Autorizado, pouso, pista 90, Azul 4958. Torre Alta 357, estabilizado, aliás, da 10. 3517, bom dia, altímetro 03, continua a aproximação, guardando pista 10 livre, tráfego precede um ATR da Azul, final de 1 milha, com 100 de grande. 7, tá, 3517, ajuda 03, está livre, está 357. Torre, o Oxonei 62, está visual com ambas as aeronaves nacional e está pronto para o ponto de espera. Ciente, Oxonei 62, 1-1, mantém o ponto de espera. Está certo. Solo Alfa, uniforme Juliette, para ingressar no Pátio 1, posição 01. Ciente, aeronave da Azul em reboque. Aguarde para ingressar no Pátio 1. Aguardando para ingressar no Pátio 1. Alfa, uniforme Juliette. Azul 2775, quilo, Pátio 3, previsto a 3 Lima. Reporte visual equalizador. Quilo, Pátio 3, 3 Lima, Azul 2775. Portalação, equalizador. Ano 3597, aeronave anteriormente informada, a TR da Azul, toca a pista 1-0 no momento. Caso negativo, autorização de pouso, reporte na DA iniciando a remetida. 7, André, o 4958, solo 35, libere na eco. Táxi via Alfa e Kilo, chame no Pátio 3. Liberando a Eco, Alfa Kilo, chame no Pátio 3, Azul 4958. Confirmo para o Azul 2775, a posição 3 Lima, tem um balizador na 4 Lima. Sim, o balizador 2775. 2775, jogo balizador na 4 Lima. Tan 35 no 7, pouso autorizado, pistola 0, vento 020 graus, 039. Livre de pouso, pistola 0, Tan 357. Chama a 62 no 1, está autorizado aí, mantém após passagem do Airbus da Tan. Sente após a passagem do Airbus da Tan ali, mantém, 02 ou Dudo. Azul 4958, quilo, faz 3, posição 4 Romeo prevista, fica atento ao balizador. Quente, parte 3, 4 Romeo a posição, atento ao sinalizador, azul 4958. Corrigindo, posição prevista 3 Romeo, indicada pelo infra-aero, o senhor siga o balizador, caso diferente. Quente, azul 4958. Bonito. Tá 3597, solo aos 37, a livrar à direita, Foxtrot, chame solo Salvador, 21.9. Bom dia. Para o táxi, com 963, 183 a bordo, 3 e 3 da 963, autorizado à direita, via Índia, mantenha o ponto de espera, chame para a decolagem. Direita, Índia, mantenha o ponto de espera, com 9. Chame a 6201, decolagem autorizada 90, vento 0, 10 graus, 04 nós. Autorizada, decolagem, o Chame a 6201. Azul Alfa e uniforme Juliette, autorizado até o portão 01. Até o portão 01, Alfa, uniforme Juliette. Será pronto, vou. Aliás, mantém pistola 0, Goron 963. Mantém 90, tá bem. Sônia, Salvador, passaria 2229, muito bom dia. Passaria 2229, bom dia, sendo identificação. Desse havia chegada voo médio 1 para nível 050. Autorizado direto TAP, o ajuste Salvador 0113. Relativo, direto TAP, desce 050, passará 2229. Controle Salvador, bom dia, Xanê 62, o Nuno, decolado na São Mundo. Xanê 6211. Contato radar decolagem após 2000 pés, autorizado direto líder, super nível 360. Subindo nível 360, após 2000, direto líder, 62 por 1. Goro 963, tráfego decolou à frente, segue para o mesmo destino, mesmo nível. É previsto mais 3 minutos de aguardo aqui. Ok, Sandy, no término do reboque, bom dia. Autorizado a decolar, está no zero, vento variável com 3 nós. Recolos 43, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Informação, voo. Controle, bom dia. É o voo 9963, cruzando ali de quem? Estamos voo, voo não. Delta Oscar Golf Terra Uniforme, 6219. Positivo, Xanel 6219. Salvador Federal 9972, bom dia. Informação Golf, Cruz 23. Federal 9972, bom dia. Senhor, identificação. Dessa via chegada a Bomed 1 para o nível 060. Ajuste Salvador 9013. Identificou. Bomed 1 para o 060. Quando possível, direto e tato. Controle, bom dia. É o voo 1963, é, cruzando 3 mil pés, na São Bono, São Bono. Voo 1963, contato radar na decolagem, suba via saída São Bono 1 para nível 360. Autoriza por onde, São Bono? 63, autorizado, São Bono. Obrigado. 09972 para o WhatsApp. 09972, mantém a pesquisa chegada, número 2 na aproximação. Romeo Golf, prossiga. Tá, Libraca Suburbano, sobrevoa agora a próxima, 1-2, parada. Sim, Chapéu Romeo Golf, mantém 507. É 211, chame o centro Recife, frequência 128-35, alterna 1251. É, só reconfirma a primária, centro, por gentileza? 128-35, poxa, né? 6211. Ok, 2835 e a secundária 251, poxa, né? 6211, bom dia, obrigado. Desça para 2000 pés, autorizado IADS, X-Way da pista 1-0, ajuste 1-0-3, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, essa 2000, passando 2229. Salvador, bom dia, Bono 649. Bono 649, bom dia, senhor de investigação, dessa vez chegada bom para 4000 pés, o ajuste 1013. Bom dia, chegada bom, até 4003, Bono 649. Acero 2229, informa o tráfego por 2 horas, 1-0 milhas, mantendo 500 pés, informa opção 44, não irá ter perigo de aproximação. Sente o passarelo. Ao 9972, desça via para 2000 pés. Está autorizado o IADS Expera Pistão 020 no 0 no 3, número 2 na próxima. Via para 2000 no 0 no 3, 9972. Foi 1963, chame-se Recife, 12835, alterna 1251. O Recife agora, 12835, negativo 251, bom dia. Observe, senhora, passageiro 22, 0 a 0. Passageiro 22, 3, 9, 2, 1, 1, 8, 5. 18, 9, 5, até. Salvador, muito bom dia, passageiro 22, 2, 9. Passageiro 2, 9, informação externo, contra enxergado, altímetro padrão, 1, 0, 1, 3. Informa um helicóptero à sua direita, aproximadamente 500 pés, uma milha à sua direita, 500 pés o helicóptero, tenta o tráfego, reporte para o marcador externo. Observando de 500 o tráfego, reportará estabilizado, baixar o trabalho, passarelo. Setor norte, cruza entre Duna e Simba, está vindo o coronado na final. Gente, por favor, está no meu golfo, mantém 500 pés, reporte livrando o eixo da pistão no zero. Reportará livrando o eixo, até o meu golfo. Informa o tráfego 1 hora ou 2 milhas, como noroeste, uma opção 4-4, mantendo 500 pés. Na era de aquele que sua aproximação é aposta estabilizada. Estabilizado na avenida 72, tente no tráfego. 2 aeronave, ele pôs na 1-0. Minha terra no meu gol. O eixo 1-0 já tá livre, senhor. Sim, já tá no meu gol. Resposta de troca no copo. Boa jornada de troca, animar a terra no meu gol. Hotel Romeu Golf já visual com a R Max. Hotel Romeu Golf, torre 118 décimo 9. Salito, obrigado. Correu, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, pouso por ponto em risco em comandante na R Max. O vento variável com 4 nós, altímetro padrão no 013, reporta no solo controlado. Reportará no solo controlado, até o Magolf. Sou Salvador, Sideral 9972, bom dia, LSA 10, baixado, checado. Bom dia, Sideral 9972, pista seca, altímetro padrão no 013, continua a aproximação, guardando pista livre. Continua a guarda, pista livre 9972. Pista livre 2229 no solo 59, à direita na Eco, ao livrar, chama o solo 121, decimal 9, bom dia. Direita 219, bom dia. Correio, Rio 5973. Crime? Rio 5973, nossa autorização, por gentileza. 330 Recife. Gente, agora por gentileza, solo 129. 129. Federal 9972, pouso autorizado 910, vento variável com 03 nós. Livre, pouso 910, 9972. Solo 01, no teu mundial ali, Fernando. Boa. Romeu 49, desça via para 2000 pés, autoridade ILS, X-Way, da posição no 0, ajuste no 0, não 4, reposta estabilizada. Ok, desce via para 2000, autoridade ILS, portará estabilizada, 649. 6. frente pro controle. Para a cópia, 31 de novembro, bom dia. PLS, voo no 649. Voo no 649, torre 118 decimal, 95. 295, muito obrigado. E bom dia, voo no 649, final. Diego no 649, tráfego avistado. Altímetro 10 no 4, o vento variável com 03 nós, pista seca, tempo autorizado 90. Crescente de repouso 90, voo no 649. Colômbia Livre Táxi, reporte para ingresso na Papá, pista no 7. Ingresso para a e pronto, cabeceira 17 na Ecos 1 November. 49, solo 09, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Direito 219, obrigado, bom dia. Novembro, autorizada a decolar da pista 17, vento variável com 03 nós. Decola, Zuno 1, chama o controle em 20, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia, 208, passa abaixo. O Eco Zulu 90, mantenha o corredor, reposto fora da barra. Reposto fora da barra, 90. Então o Eco Zulu 90, chega para responder para o financeiro mesmo. Modo off-charge para nível 105. Acendendo para 105, novembro. Autorizado direto do destino, subiu 1 novembro. Novembro, muito obrigado, senhor. Voando direto, acendendo 105. Embriagar e decolar, gol 9236. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, aproximando ponto de espera da 1-0, pronto. E aí, final das 3, observando a rolagem do gol, após autorizado a linha e manter cabeceiro 1-0. Sente ao tentar a rolagem do gol, após estamos autorizados a linha e manter 1-0, 5973, Rio. Decolo no meio, controle 120, decimal 8, bom ver, bom dia. 208, obrigado, pra vocês também. Ligou 1233, decolou, passa 1500, com referência, você poderia aprovar direto Arbor? Bom, 1233, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, quanto precisa saída para nível 3 mesa. Mantenha o perfil. 360, subindo o gol 1233. Vamos 3, o vento variável com 03 nós, autorizado a decolar, pista no zero. É decolagem, isso com nossas 3. Controle Salvador Rio 5973, decolou perfil Tuca. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 330. 330, Puca. Patango Eco Zulu November, quando possível, chamar para pouso. Quando possível, chamar para pouso, Eco Zulu November. Afirma, eu estou estimando o pouso para 1230. Copiado 1230, Eco Zulu November. Chama-se presídio na frequência 1288, alterna 1260. 288260, vai chamar o ano 233. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável com 03 nós. Livre alinhar e decolar, está 357.